Olá, bom dia. Esta é a nossa Rádio Mateus 633. Nós estamos hoje, dia 24 de abril de 2020, falando da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, para toda a internet. Nós já estamos nesse ministério há 2 anos, um ano e pouco, um ano e meio, não sei exatamente, mas é neste mesmo horário com esta meditação. E hoje nós separamos uma perícope, um trecho de Romanos 6, Romano capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 19. E nós vamos responder a uma pergunta muito importante que todo cristão ele deve fazer, ele faz, e que também é uma dúvida que paira na cabeça de alguns que não são cristãos. A pergunta é: escravo eu? Eu sou um escravo? É uma pergunta importante, irmãos, que nós temos que fazer, né? É uma pergunta muito importante. A escravidão mais conhecida é a escravidão negra, né? Que foi abolido no Brasil somente no ano de 1888. E é uma vergonha, porque o Brasil é um dos últimos, se não o último, país a abolir a escravidão negra. É um dos últimos. Primeiro, eles aboliram aquelas crianças que nasciam, né, ali em 1871, que foi a lei do ventre livre. Então, conforme ia nascendo, iam se tornando livres. Aí, no ano de 1885, veio a lei do sexagenário, que libertou aqueles que tinham mais que 60 anos. E somente em 1888... a princesa Isabel foi quem assinou a lei. Nós aprendemos isso nos bancos escolares. Então, essa escravidão é uma marca, é uma vergonha para nós. É uma vergonha, né, para a humanidade. A Bíblia fala, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, da escravidão, né? Havia escravidão por dívida, havia escravidão por conquista. E o homem explorar o homem é vergonhoso. É claro que nós sabemos que isso não acabou, né, irmãos? Isso não acabou. Isso mudou a fachada, né? Mudou o layout, mudou a forma que se apresenta a escravidão. Escravidão, tem a escravidão física, que a gente, no Brasil ainda, a gente vê, às vezes, a Polícia Federal, ela descobrindo alguns locais onde as pessoas vivem em regime de escravidão, meio escravidão severa, né, que vivem em dívida com o seu contratante em estado lamentável de habitação, tratamento, enfim. Ainda há escravidão no Brasil. No Brasil ainda há escravidão. Escravidão física, né? Há países pelo mundo que a gente sabe que ainda tem escravidão, há as escravas sexuais, as mulheres. A escravidão, infelizmente, ainda é uma realidade, irmãos. É uma realidade. Mas hoje há alguns meios mais sofisticados de escravidão, né? É a escravidão da propaganda. Já perceberam? Escravidão da propaganda. Os caras te cativam de um jeito, você compra algumas coisas que depois que você comprou, você fala, caramba, pra que que eu comprei isso? Ele cativou a sua mente, ele te escravizou a tua mente. Tá? Há escravidão nas notícias, nos noticiários. As pessoas utilizam de meios subliminar para poder te conduzir, é música. É a vestimenta da pessoa, é até a tonalidade do ambiente onde aquele que está fazendo a notícia, até a tonalidade do ambiente é utilizado para te escravizar, escravizar a sua mente, a sua vontade, escravizar o seu jeito de pensar. Hoje andamos como zumbis, escravos, nós não conseguimos mais pensar. Nós damos para os outros o direito de pensar por nós. Isso está errado, não pode ser assim, irmão. Essa é uma escravidão. Não pode ser assim. Você tem todo o direito de pensar. Você tem que pensar. Você tem que pensar. Antes eles conseguiam escravizar o corpo. Hoje eles estão escravizando a mente, que é pior. Que é pior, porque você vira um autômato. Você não pensa. Entendeu? Por isso que eu sempre falo aqui, olha, não busque a opinião dos outros em noticiário, ou noticiário escrito, ou noticiário de rádio, noticiário de televisão. Busque fatos. Busque fatos verdadeiros. Porque de posse dos fatos você cria a sua opinião. Você cria. É muito perigoso hoje ter alguns programas jornalísticos que eles não dão fatos. Eles dão opinião disfarçada de fato. Entendeu? Eles dão opinião disfarçada de fato. Você pensa que está recebendo fatos. Não, você está recebendo uma opinião que ele quer que você tenha. Ele está te convertendo. Ele não está te deixando pensar. E às vezes, por uma preguiça humana, não sei, a gente se deixa levar por isso. Então, escravo eu, verifica se você não é escravo. Verifica se você não é escravo de uma marca. Verifica se você não é escravo de um canal de televisão. Verifica se você não é escravo de uma narrativa. Verifica se você não é escravo de uma cosmovisão, um jeito de ver o mundo. Você tem que ser livre, pelo menos não pensar. Você tem que ser livre. E esse é um dos compromissos de Jesus Cristo. Ele veio para nos dar essa liberdade. Jesus Cristo, ele veio para nos dar essa liberdade. Se o local onde você frequenta está te tornando um escravo de rito, de ritual, de narrativa, de jeito de falar, de jeito de vestir, que diferença? Que diferença? Temos que usar o bom senso, né? Nós temos que usar o bom senso, nós temos que seguir as orientações, nós que somos cristãos de Cristo, mas nunca perder a nossa liberdade. Nunca perder. Então hoje, a coisa mais difícil é você encontrar alguém livre. Livre. Entendeu? Ou ele está muito para a direita, ou ele está muito para a esquerda, ou ele está no centro. Ele não é capaz de ouvir. Ele não é livre para ouvir. Ele não é livre para poder ouvir e tirar opinião. Então isso é muito perigoso. E o texto hoje é assim, né? Escravo eu? Nós temos que fazer essa pergunta. Então, durante muitos séculos, essa escravidão ela se manifestou como uma tendência do homem, de usar o seu poder, poder financeiro, poder bélico, para oprimir os seus semelhantes. Né? Oprimir os seus semelhantes, o ser humano igual a ele. Né? E dessa forma saciar as suas cobiças, cobiças de território, de mais dinheiro. Então a gente precisa ver se essa escravidão desapareceu. É, a gente ouve todo mundo falar de liberdade. Hoje, né, muito a gente ouve falar de liberdade. Né? A nossa sociedade moderna hoje, as pessoas... Oh, você é livre. Você é livre. Tinha uma propaganda de cigarro que falava muito em cima disso. Livre, livre. É uma propaganda de energético que fala livre para voar. Sabe? Será que é livre mesmo? Liberdade é usar droga, se tornar dependente de droga, isso é liberdade? Ah, eu tenho liberdade para usar a droga que eu quero. Isso é liberdade, irmão? Ah, para. Liberdade é para usar álcool? Ah, eu sou livre para usar álcool. Ou qualquer outro vício, comprar o que não precisa, gastar naquilo que não precisa, isso é liberdade, é isso que você chama de liberdade? É isso, talvez, olha, essa escravidão seja mais cruel do que a enfrentada pelos escravos, sabia? Talvez seja mais cruel, porque eles eram escravos e sabiam que não eram livres. Hoje alguns são escravos e pensam que são livres. Eles eram escravos e sabiam que não eram livres. Hoje, muitos são escravos e pensam que são livres. Tem um versículo bíblico que fala que tudo me é lícito. Para o cristão, tudo é permitido, tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que esse versículo quer dizer? Ele quer dizer que... Não, você pode fazer o que você quer. Deixa eu escrever aqui. Sabe, você pode escrever o que você pode fazer o que você quer. Mas, isso é liberdade? É isso que se chama liberdade? Então, é preciso a gente avaliar se de fato somos livres. É preciso avaliar. Porque muitos não são livres, são escravos, mas vivem na ilusão de que são livres. Irmãos, nós não podemos perder essa liberdade de formar a nossa opinião. Essa liberdade de ter a nossa convicção. 1 Coríntios 6,12 fala: posso fazer qualquer coisa que eu quiser, se Cristo não tiver dito não. Mas alguma dessas coisas não são boas para mim. Então, mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter um tal domínio sobre mim que não poderei facilmente parar quando quiser. Isso é na versão bíblica, né? Na versão parafraseada. Olha, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Todas as coisas me são lícitas, quer dizer, me são permitidas, mas nem todas as coisas me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto é liberdade. Isto sim é liberdade. E então nós temos que prestar atenção. E essa liberdade, só quem nos proporciona é Jesus Cristo. Pois ele diz em João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aqui em Romanos, o nosso irmão Paulo está dizendo, versículo 15, alguém estava questionando, havia uma situação colocada, de que se agora a pessoa era livre da lei, né, ela poderia praticar qualquer pecado, porque vivia, como ele vivia na dispensação da graça, ele não precisava cumprir a lei do Antigo Testamento, então ele poderia praticar qualquer pecado, né? Tinha esse pensamento distorcido. E o irmão Paulo, ele vai explicar aqui, ó, ele vai explicar para todos nós. Ele começa assim, ó: isso significa que agora nós podemos ir avante e pecar sem nos incomodarmos com o pecado? Então a pessoa, ela vivia sob a lei, né, e se converteu a Jesus Cristo. E aí aquele fala, não, aquele recebe a orientação de que a nossa salvação é pela graça, na fé em Jesus Cristo. E da onde ele veio, a salvação era por esforço. Ele tinha que se esforçar para obter a salvação. Então ele entra em pânico, ele não entende, né? Ele não entende. Aí ele pergunta para você assim: então isso significa que agora eu posso pecar sem me incomodar com o pecado? Porque a minha salvação agora não depende mais de guardar a lei, de me esforçar, mas de receber a graça divina? Aí você vai responder para ele como o apóstolo Paulo respondeu: não, naturalmente que não. É claro que não. Não, não, não, não, não. Não é assim, não. Não é assim. 16. Será que vocês não compreendem que pode escolher o seu próprio Senhor? Você tem essa liberdade, Jesus Cristo. João 8,36, ele nos dá essa liberdade. Nós somos verdadeiramente livres. Então o apóstolo Paulo responde: mas será que vocês não compreendem que agora vocês podem escolher o seu próprio Senhor? Pode escolher o pecado com a morte. Ou então, vocês podem escolher a obediência com a absolvição. Porque aquele a quem você mesmo se oferecer é voluntário, é você que se escolhe. Aquele a quem você mesmo se oferecer, este o tomará. Será o seu senhor e você será escravo dele. Então, se você escolher o pecado, você vai ser escravo do pecado. Se você escolher a obediência, você vai ser escravo da justiça. Você será escravo da obediência. Escravo você sempre vai ser. Você só precisa escolher o seu Senhor. O escravo do pecado, quem que é o seu Senhor? Satanás. Satanás. Escravo da obediência, da justiça, quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, se você, aquele a quem você escolher, a quem você se oferecer, é você que vai se oferecer. Entendeu? É voluntariado, né? Há um exército, você decidiu fazer parte. Você decidiu, foi convidado. Está sempre sendo convidado. Mas você esticou a mão. Você decidiu fazer parte deste exército. este exército. Então você é que escolhe. Aquele a quem você escolher, dele você será escravo. O 17, graças a Deus que vocês, embora antigamente, está falando para cristão, para convertido agora, né? Embora antigamente tivessem escolhido ser escravo do pecado, do erro, agora obedeceram de todo o coração. O que é de todo o coração? De fato, de verdade, de maneira sincera, não de maneira hipócrita, representativa, não, de fato, de verdade. Agora obedeceram de todo o coração ao ensino que Deus lhe entregou. É o ensino, irmão. Você vai ter que formatar esse HD aí do seu cérebro, entendeu? Colocar informações novas. Vai ter que fazer um upgrade, né? Vai ter que mudar o seu jeito de pensar, suas atitudes, seu jeito de ser. Por isso que você tem que ser ensinado, você tem que aprender novamente. Não é fácil aprender. Não é fácil, porque o aprender é o que nós chamamos o processo de santificação. É para a vida toda. Claro que quanto mais você aprende, você descobre que nada sabe. É isso, irmão. Alguém poderia imaginar, quanto mais você aprende, menos você erra? Não. Quanto mais você aprende, mais você descobre que nada sabe. E aí você esforça-se, porque é cooperação, para não errar. Porque agora você já sabe alguma coisa, mas sabe que precisa aprender muito mais ainda. Muito mais. E isso vai até o dia da sua morte física. Porque aí você passa para a glorificação. O corpo glorificado, na vida glorificada, não haverá erro, não haverá pecado. Então, fala que nós temos que aprender o ensino que Deus nos entregou. O ensino que Deus nos entregou. Esse versículo aqui é muito forte, né? Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres de verdade. Então, Jesus Cristo, ele nos liberta. Satanás, ele nos cativa, nos prende. Jesus Cristo nos liberta. E aí nós fazemos a opção de continuar ou não. De continuar aprendendo e praticando o que é certo ou não. Essa é a verdadeira liberdade. Tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Ah, mas nem tudo me convém. Pastor, posso beber? Pode. Pode. Mas lhe convém? Ah, irmão, isso é você que decide com Jesus Cristo. Vê aí se lhe convém. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pode. Entendeu? Ah. Ninguém vai te amarrar a mão, vai te... Não, mas isso lhe convém? Se você ainda bebe, ainda fuma, e tem um pingo de resquício de consciência, é sinal que o Espírito Santo está te incomodando. Se você tem um pingo de resquício de consciência quando fuma, quando bebe, quando fala uma mentira, é sinal que o Espírito Santo ainda está ativo aí dentro de você. Tá certo? É sinal que isso é um erro, que isso não te convém. Aí você decide, irmão. Ninguém pode te forçar. Mas se isso não te incomoda, se errar não te incomoda, se falar palavrão não te incomoda, se beber não te incomoda, se roubar, fumar, então o Espírito Santo não está te convencendo do erro. Isso é muito individual. É lógico que tem as igrejas que tem as doutrinas deles, que tem o jeito de ser dele. E nós temos que respeitar. Você chega na igreja, você vê as doutrinas, Você acompanha o tempo como que os irmãos pregam, como que os irmãos agem, né? E você leva em consideração, é heresia ou não é heresia? Se não é heresia, é doutrina, né? Aí você vê se é bíblico ou não. Se for heresia, tem que sair fora. Mas cada um tem um costume, né, irmão? Cada igreja tem um costume. O costume não é algo que, digamos assim, é imposto. Você adere. Você, não, eu gosto do costume aqui, eu acho bacana. Por isso que eu não critico nenhum costume. Tem nada a ver com Bíblia, hein? Costume não tem nada a ver com Bíblia. Os havaianos costumam pregar de saia, e os escoceses também. Já nós aqui no Brasil gostamos de pregar de terno, e tem igreja que não prega de terno, é costume, não tem, isso não tem nada a ver com doutrina de Cristo. Isso aí é. Não sei porque que eu entrei nesse assunto. Mas tudo bem. Então você é escravo daquilo que você aderiu do seu Senhor. Né? Então, depois que você aceita Jesus Cristo, você começa a ser ensinado. 18. E agora estão livres do velho senhor, o pecado. Em outras palavras, estão livres de Satanás. Agora vocês estão livres do velho senhor, o pecado. Né? E se tornaram escravos do novo senhor. Pastor, vou continuar sendo escravo, vai, irmão. Não tem jeito. Vai continuar sendo escravo. Mas agora é do novo Senhor, a justiça. A justiça, você é escravo agora da justiça. João 8,32. Nosso presidente gosta muito disso, e é verdade, hein? E conhecerão a verdade. Mas quem é a verdade bíblica? Jesus Cristo, irmão. A verdade bíblica é Jesus Cristo. Se for buscar a verdade no mundo, todo mundo tem argumento para a verdade dele. Entendeu? Se for buscar a verdade secular, todo mundo tem a verdade dele. Em João 32, fala que e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então essa é verdade que não é verdade secular, não, hein? Essa é verdade que é verdade bíblica. E conheceram a verdade. Vai, conheceu a Jesus Cristo? Aí você é de fato e de verdade um sujeito livre. Se você conhecer a Jesus Cristo, você, de fato, é um sujeito livre. Nem mesmo só momento. Em meio a sofrimentos, me esqueço de Jesus. Oh, não. Daquela caminhada, daquela cruz pesada. Oh, como ele sofreu por mim, os cravos em suas mãos, os tapas em seu rosto, coroa de espinhos. Ele passou e de nada reclamou. Foi por mim. Hoje posso então cantar. Posso cantar. esta hora. Eu conquistei vitória em nome de Jesus. Oh, sim. Tenho felicidade, mas quero ir pra glória, pro lindo céu de luz. Oh, sim. Já posso imaginar aquele grande dia que vou encontrar com Jesus, meu Salvador, de quem falo com amor. Oh, maravilha, né, irmãos? Que maravilha. É isso. Nós temos que saber que agora que nós somos livres do velho senhor, o pecado, nós nos tornamos escravos do novo senhor, a justiça. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Mas que verdade? A verdade do mundo? Não, nesse texto não é essa verdade. Nesse texto, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É claro que a verdade do mundo é uma manifestação de Jesus Cristo. A verdade do mundo. Quando a pessoa fala uma verdade aí no mundo secular, é uma manifestação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a verdade. E a Bíblia fala que a mentira vem do Satanás. Então, se a mentira vem do Satanás, a verdade vem de Jesus Cristo. Então, quando alguém vai dar um depoimento na polícia, vai dar um testemunho e fala a verdade, é uma manifestação de Jesus Cristo. Eu digo que a verdade no prostíbulo, na casa de putaria, a verdade é uma manifestação de Jesus Cristo. E que a mentira falada na igreja, no púlpito, é uma manifestação de Satanás. Não é o lugar. Não é o lugar que santifica. Isso é no Antigo Testamento, que o ambiente santificava, que o ambiente que era santo, não. Não. É o fruto que santifica. É o fruto que santifica. Então, a verdade no prostíbulo é a manifestação de Cristo. A mentira dentro da igreja é a manifestação do Satanás. Manifestação de Satanás. Então, nós hoje somos escravos da justiça. Somos escravos da verdade. Quando nós erramos o alvo, cometemos um erro, a gente se sente incomodado. E tem que rapidamente buscar o perdão. Perdão só de Cristo? Também. Mas o perdão secular, corrigir o erro. Restaurar a verdade. Restaurar a verdade. Por isso que nós vemos aí aqueles que querem mudar a situação atual, como está sofrendo. Porque ele quer pregar a verdade, ele quer transparência, ele quer limpeza, ele quer restauração. E é difícil. Imaginou um país passou a vida inteira alimentando, levar tudo na flauta, um jeitinho para tudo, movido à propina, agora alguém quer mudar para a verdade? Nós, individualmente, nós, quando nos convertemos, nós sofremos a ação do demônio, do Satanás, que não quer que a gente fale a verdade, que não quer nos perder. Satanás não quer nos perder, nós éramos escravo dele. Ele falou: opa, está me perdendo. Tem gente que fala que Satanás está lá na casa de puteiro. Não está, irmão. Não está. Pode ter um demôniozinho mixuruca lá, mas Satanás, ou demôniozão grandão, fortão, está na porta das igrejas. Está na porta das igrejas, porque lá, na casa de prostíbulo, as pessoas já são escravas dele. Ele está na porta da igreja para pegar aqueles que são escravos de Jesus Cristo. É simples. Então, quando nós nos convertemos, é difícil. Quem falar que é fácil é mentiroso, no meu entendimento. Ou melhor, para mim não foi fácil. Para mim, em particular, não foi. Até hoje é difícil lutar com o erro e com o acerto, com a mentira e com a verdade. Por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás, ele está ao nosso derredor. E é só meu? Não, é de todo mundo, mas principalmente daqueles que o abandonaram. Principalmente. Então, quando nós nos convertemos, não é fácil largar o pecado, largar o erro. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que aprender, no versículo anterior, nós temos que ser ensinados pelo que Cristo, pelo que Deus nos entregou, para mudar essa situação. É um reaprendizado, nós temos que reaprender o que é certo, irmão. Se para mim, para eu, foi difícil, imagine uma nação. Imagine um país sair do erro, sair do pecado. Satanás não quer largar. Satanás não quer largar. Por isso que nós temos que orar pela nossa nação, orar pelas nossas autoridades, para que a verdade seja fato nessa vida, para que Cristo seja fato na vida, se não na vida de todos, que pelo menos a manifestação dele, ou seja, a verdade, seja fato. Mas nós não podemos imaginar que é fácil. Satanás se levanta contra a nossa vida quando nós nos convertemos. Não se levantaria contra a vida de uma nação, 210 milhões de pessoas. Satanás está raivoso, irmão. Satanás está raivoso porque esse país está buscando conhecer a verdade, está buscando praticar a verdade. Então vai levantar muito, haverá muita batalha, muito trabalho, haverá muito esforço. É uma luta espiritual terrível. Por isso nós temos que orar por nossas autoridades, todas elas, todas elas, porque quem está lá é porque Deus colocou. Quanto estiver fazendo o certo, permanece, e Deus dá um tempo, né? Se errar, Deus tira. Então, irmãos, hoje nós somos escravos, mas da verdade, escravos de Jesus Cristo. E Paulo, para encerrar isso, ele fala aqui no 19, ó, eu falo desta maneira. Paulo está explicando, né? Utilizando-me da ilustração, ou seja, do exemplo de escravos e senhores, porque é mais fácil de compreender. Tal como vocês costumavam, passado, ser escravos de todos os tipos de pecado. Prostituição, mentira, bebedice, glutonice, amor ao dinheiro, egocentrismo. Tal como você era escravo de todos os tipos do pecado, assim também agora é preciso que vocês... Então é um ato nosso, de cooperação nossa. É preciso que vocês se deixem, se permitam, que vocês permitam-se escravizar por tudo quanto é justo e santo. Irmão, se você fechar o coração, trancar o coração, endurecer o coração, Espírito Santo não muda. Não tem como. Atos 7,51. O Espírito Santo só trabalha num coração amolecido. Lembrem-se, Espírito Santo é como se fosse um sol. Se o coração teu for de barro, quando o Espírito Santo bater, ele vai endurecer. Se o teu coração for de cera, quando o Espírito Santo bater, ele vai amolecer. É você, irmão. Pode falar o que for, mas é você. O Espírito Santo nos convence do erro do pecado. Mas nós temos que permitir ouvir. Nós temos que ter humildade de estender a mão. Estender a mão. E a partir daí, na santificação, que é do que nós estamos falando aqui, ser escravo do Senhor e não escravo de Satanás, cooperar, deixar abrir o coração, ouvir o Espírito Santo. Somos livres, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém? Me convém servir ao Senhor Jesus. Me convém a servir ao Senhor Jesus, porque Ele me garante a salvação. E Ele me garante a eternidade no céu. Satanás me garante a eternidade também, mas no inferno. Então eu tenho que ouvir a Jesus Cristo. Essa palavra é linda, é maravilhosa. Escravo nós somos. Agora, de quem somos escravos? De quem nós somos escravos? A liberdade que Jesus nos propõe, irmãos, nos liberta do juízo que os nossos pecados merecem diante de Deus. Nós continuaremos a pecar, porque hoje nós continuamos sendo pecadores, porém pecadores arrependidos, que busca aprender e coopera com o Espírito Santo para errar ao menos. Para errar o menos possível. E quando erra, procura, esforça-se com o auxílio do Espírito Santo para restaurar a verdade através da busca do perdão, através da manifestação da verdade. Esses somos nós. Nós não temos compromisso com a mentira. Nós não temos compromisso com o erro. Sabemos que somos falhos, fracos e pecadores. O nosso compromisso, o nosso Senhor, é a justiça, é a verdade, é Jesus Cristo. Então, quando nós erramos o alvo, como nós não temos compromisso com o erro, com a mentira, nós buscamos o perdão, tanto o perdão divino como o perdão secular, e buscamos restaurar a verdade, que é a manifestação de Jesus Cristo. Porque João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, só um caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Ele é verdade e Ele é vida. Fora dEle não há vida. Não há vida. Tá bom, irmãos? É uma palavra maravilhosa para os dias de hoje, onde alguns acham que são livres, mas são escravos. Então, amado, só quem pode nos oferecer liberdade é aquele que não tem amarras, senão amarras de amor. Ele nos prende pelo seu amor. Nós somos presos a Jesus nas amarras do seu amor, porque Ele é amor. Ele é amor. Jesus Cristo é um gentleman. Ele quer entrar em nossos corações. Eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Satanás arromba a porta. Satanás destrói a porta com mentira, com violência, com erro. Jesus não. ele nos convence com amor, mas é preciso que nós tenhamos um coração de cera, é preciso que nós tenhamos um coração aberto, é preciso que nós reconheçamos que precisamos ouvi-lo. E aí, em razão da sua grandeza de amor, optarmos em servir a ele, ser escravo de Jesus Cristo. Eu não sei se o irmão pensa desta forma, se o irmão pensa diferente. Como eu sempre falo, não há problema algum em pensar diferente. Nenhum problema. Não há problema em pensar diferente. Há problemas em não pensar. Há problemas em pensar que a sua verdade é absoluta. Não. A única verdade absoluta é Jesus Cristo. Por isso, se por acaso pensa diferente, WhatsApp da Rádio Mateus 27, porque estamos em Vila Velha, Espírito Santo. 99276-3130. E vamos arrazoar. Vamos conversar como Deus fez com Isaías. Vinde, Isaías, arrazoemos. Foi assim que Deus falou para Isaías? Da mesma forma, se não concorda, vinde, Isaías, e arrazoemos. Vinde, irmãos, e arrazoemos. Vamos conversar. Não há problema algum, não há problema algum. Agora, tendo como base a Bíblia, né? Porque eu sou cristão. A minha base é a Bíblia. Se a sua base é outra, não há problema. Mas a minha base é a Bíblia e eu vou... Os meus argumentos é com base na Bíblia. A Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, Isaías. Né? No versículo Isaías 1,18. Ou na versão viva. Venha, vamos discutir o assunto até o fim. Até o fim. Né? Então, não há problema, irmão, da gente ter diferenças de entendimento. A diferença é se a gente não buscar conserto, não buscar consenso, aí é a diferença. Eu não sei se você sofre no corpo, sofre na alma ou nos relacionamentos, mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, por essa sua palavra que nos deixa claro que nós podemos escolher o nosso Senhor. Ou nós escolhemos o pecado, ou nós escolhemos a justiça. E convencidos pelo Teu Santo Espírito, um dia nós optamos, aceitamos escolher a verdade, e fomos salvos por Ti, ó Senhor meu Deus. É por isso que nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. Nós, enquanto estávamos morrendo em um mar de pecado, nós estendemos a mão e o Senhor, de maneira misericordiosa e manifestando graça, nos salvou. Nos salvou. A salvação é tudo obra do Senhor. Nós somos falhos, fracos e pecadores. Pecadores, Senhor Deus, mas pecadores arrependidos, porque o Seu Santo Espírito nos leva a esse arrependimento. Pai, eu peço que o Senhor esteja restaurando a saúde física daqueles que precisam desse restauro. Senhor, é um Deus que cria, portanto recria, Senhor Deus. Restaura a saúde no físico desse irmão, dessa irmã, desse que está chegando agora. Faça um milagre, Senhor Deus. Quebra a ordem natural das coisas. Faça um milagre nessa vida, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Pai, pedimos também, Senhor meu Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, restaurando, consertando a alma, a mente daquele, Senhor meu Deus, que vive no pessimismo, que vive desesperançoso. Os dias de hoje há muitas notícias que traz muita desesperança para aqueles que não Te conhecem, Senhor meu Deus, que não sabem que o Senhor é verdade. Por isso nós pedimos que esteja restaurando, fortalecendo essa mente, tirando todo o pensamento de tristeza, pensamento de suicídio, pensamento de derrota. Fortaleça essa alma, essa mente, Senhor meu Deus. Traga, coloca na vida dessas pessoas palavras para que façam uma mudança, uma transformação nessa mente. Em nome de Jesus, pedimos também que esteja abençoando todos os relacionamentos, relacionamentos na família, pais e filhos, filhos e pais, e entre o casal, Senhor Deus, que haja harmonia, que o amor do Senhor possa se fazer presente e manifestado. Pedimos também que haja harmonia nos relacionamentos cidadãos e autoridades, autoridades e cidadãos, que o amor do Senhor se faça presente, cada um entendendo qual que é a sua posição em Jesus Cristo. Abençoe, Senhor Deus. Abençoe os relacionamentos na sociedade, que haja paz, que haja tranquilidade, que nós possamos compreender que o Senhor continua no controle e que o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém e amém. te quero.